sobe, ela sobe. Vagueio pelas ruas da marginal, é tanto o vento que se faz sentir. Sobre geada vou, sem destino para onde ir. Será que namoro a lua? Ou quem sabe o mar? Vou em frente em pensamentos, procurando divagar. Ei, ei, ei. Só vem ao de cima quando chega o pôr do sol, para me dar um carinho ou para falar de amor. Conta-me viagens no mar, daquilo que nunca vi. Recordo a infância e quem nunca esqueci. Volto sempre dia após dia, à mesma hora, ao mesmo lugar. Será que namoro a lua? Ou quem sabe o mar? Olho as cores do céu com estrelas a brilhar. O que é feito da sereia? Mas não voltou a acenar. Nunca lhe fiz nenhum mal e também nunca esqueci. Os dias foram passando até que eu me apercebi que ela já não me fala. Desconfio que me odeia. Descobri afinal que ela tem ciúmes da lua cheia. Ah, não. Ah, yeah. Ah, não. Nunca lhe fiz nenhum mal e também nunca esqueci. Os dias foram passando até que eu me apercebi que ela já não me fala. Desconfio que me odeia. Descobri afinal que ela tem ciúmes da lua cheia. persistem, nunca param de bater.

porta do correio. A ribeira corre bem ou vai secar? Como estão as oliveiras de Candeio? Já não tenho mais assunto para escrever. Cumprimentos ao nosso pessoal, um abraço deste que tanto vos quer. Sou capaz de ir aí pelo Natal. Um abraço deste que tanto vos quer. Sou capaz de ir aí pelo Natal. Um abraço deste que tanto vos quer. Sou capaz de ir aí pelo Natal. Canal 2 da Antena Web. Este é o meu sonho de liberdade, por ele luto até ao fim. Sonho de vida, dele fazes parte, tua voz chama por mim. Em teus braços vou ficar, tua música escutar. Ver teu brilho é ter o melhor da fé, estar no mundo e existir sem tua beleza. Para onde vou, ao eterno pensamento, levo comigo alguém que amo e acredita em meu alento. Já sei por onde seguir, onde vir tua chama e vir. Ver teu brilho é ter o melhor da fé, é estar no mundo e existir sem tua beleza. E no fim dizer eu vivo obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Aquela gente que nunca tinha visto o mar contado, ouvia tudo, como um segredo que tinha falado. E a filha do carpinteiro, que era como uma sereia, tão boa como água mansa, fêmea como a lua cheia, de crescer água na boca, de sonhar a noite inteira, ponha-me a pensar sozinha que nada é da maneira. Ai caramba, aquilo é que havia de ser, caramba. Palavra de honra, só me arrependia do que não fizesse. Mas se eu pudesse cá creia, levava-te a navegar. O teu lenço a tua saia, tentava as coisas ao mar. E era o que Deus quisesse, é que a trença pudesse. E era o que Deus quisesse, é que a trença pudesse. E era o que Deus quisesse. Reio da moça, deixa-me apoio a falar sozinho. Em dia de um dia, a feira se lhe acordou do caminho. Quando nascente, se levantar lá das terras da sorte, hei de dizer que é mais bravia que o vento do norte. E um dia de manhãzinha, o pescador perdeu o medo e foi batilhar a porta e disse: quero contar-te um segredo. E ela, pior que as marés, olha a resposta despachada: vai, mas é de volta ao barco, tudo aqui não levas nada. Ai caramba, aqui na cabine de ser caramba. Palavra de honra, só me arrependia do que eu não fizesse. Mas se eu pudesse que atraia, levava-te a navegar. O teu lenço a tua saia, tentava-se mais ao mar. E era o que Deus quisesse, é que atraia se eu pudesse. E era o que Deus quisesse, é que atraia se eu pudesse. Da, da, da, da, da, da. Palavra de honra, só me arrependia do que não fizesse. Se eu pudesse, e era o que Deus quisesse, é que atrás eu pudesse. Ai, caramba, aquilo é que havia de ser, caramba. Palavra de honra, só me arrependia do que eu não fizesse. Mas se eu pudesse que atraia, tu não vais navegar. O teu lenço a tua saia, tenta a voz fez ao mar. E era o que Deus quisesse, e era o que Deus quisesse, é que atraia se eu pudesse. Come on.